Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do Grupo Secreto do GugaCast e do PicPay. Quem assina o Grupo Secreto do GugaCast tem acesso ao nosso conteúdo diário. E por diário a gente quer dizer dias úteis, ok? É um mini GugaCast por dia. O melhor de tudo é que quem assina com o PicPay recebe a primeira mensalidade de volta como cashback. Ou seja, você tem um mês para experimentar praticamente de graça e pode ouvir os mais de 700 mini GugaCasts que a gente já fez por lá. Não tem por que não fazer, aproveita que o PicPay tá te dando essa chance. E aí você pode usar esse cashback para fazer transações em todo lugar que aceita a máquina Cielo, dividir conta com os amigos, pegar Uber, o que for, porque o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento. Nessa semana, eu e o Rafael vamos falar de soluções complicadas para os nossos problemas simples. É o mesmo tema do episódio, mas a gente vai falar dos nossos problemas. A gente vai desafiar um ao outro a dar soluções melhores para situações patéticas que a gente viveu e o resultado é bem engraçado. Para ouvir é só em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado em como assinar com o PicPay, como ouvir no Facebook ou no Olo, que é nosso app exclusivo para isso. Vai lá, gugacast.com/assine. E aí? Beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast e aqui do meu lado está Rafael Mafra. Olá! Eu surpreendi você com essa abertura, Rafael? Surpreendeu, e aí eu resolvi fazer uma minimalista em oposição à sua composição de abertura. Você devia criar um novo bordão de se apresentar igual o Troy McClure. Olá, eu sou o Rafael Mafra. Você deve se lembrar de mim de episódios como o cover do Almodóvar. E todos contra a gota. E vamos salvar a casa do Orlando. Será que a tradução de vamos salvar a casa do Orlando era uma pessoa chamada Orlando? Ou é porque, tipo, eles têm uma casa em Orlando? Porque pode ser isso. Let's save the Orlando house. Eu acho que era alguém chamado Nigel. Por que Nigel? Daquela música que você me mandou uma vez, absolutamente do nada, que você falou, cara, ouve essa música aí que ela é muito engraçada, e era uma música que falando... Making Plans for Nigel. Making Plans for Nigel, isso mesmo, que é nós só queremos o que é melhor para o Nigel. E essa música ficou nos meus favoritos, mas o meu aleatório é super viciado, e aí ele toca essa música sempre. E falando em aleatório, e falando em salvar a casa do Orlando... Esse programa é sobre criar soluções complicadas para problemas simples. Não que a casa do Orlando tenha problemas simples, eu não sei, na verdade. Rafael, como você costuma solucionar seus problemas? Cara, eu sempre acho que sair correndo é uma solução válida. Eu sabia que você ia falar isso. Eu perguntei só pra mim, você falar de novo da ideia de sair correndo, que é muito boa. Lembra que eu contei? Lembra, eu contei um caso do cara que fez cocô na casa da nova namorada e o vaso entupiu? Ele só abriu a porta e saiu correndo, cara. Ótima solução. Mas nem sempre é possível solucionar as coisas assim. Eu tenho outras soluções. Uma delas é andar a esmo. Quando você não sabe o que fazer, você continua andando. Parabéns pelo uso da palavra esmo. Muito obrigado. Essa pode ser usada em conjunto com o verbo andar. Eu uma vez andei a esmo para tentar sair de uma estação em Paris, que eu tinha perdido o bilhete, e achei um interfone, e foi minha salvação. Você interfonou para alguém? Você tava preso dentro da estação, e aí você foi caminhando num corredor, igual uma cena de RPG, e você entrou num beco sem saída e tinha um interfone, e você interfonou. E isso deu certo. Foi isso? Foi. É isso que você tá querendo me dizer? É isso que eu tô querendo te dizer. Eu conto essa história no nosso primeiro episódio publicado, que é o do Caos Aéreo. E que eu não sabia falar francês, aliás, ainda não sei, mas eu falei mon billet é perdi, e tudo se resolveu. Ah, você não conseguia sair porque você precisava do bilhete pra passar na catraca. Pra passar na catraca, exatamente. Saquei. E aí eu consegui chamar um cara. Outra vez, eu cheguei na estação rodoviária e eu não sabia como ir pro meu hotel. E aí eu comecei a andar a esmo, andar sem rumo. E de repente eu vi o meu hotel. Então, o que comprova a teoria que, na verdade, a gente é só uma simulação que alguém tá jogando. A gente é só o The Sims que alguém tá jogando. Eu acho que isso prova exatamente isso, sem contestações. Porque alguém, provavelmente o jogador que tá jogando esse The Sims, pausou, arrancou o hotel do cenário e deixou você lá. Aí você ficou, o que eu faço aqui? Aí você ficou andando, aí a hora que ele cansou de rir da sua cara, ele pôs o hotel de novo no lugar. Aí você simplesmente entrou nele. Cara, isso faz todo sentido. Não é? Isso explica também a quantidade de pessoas que estão morrendo porque não tem escada na piscina ou porque o banheiro, de repente, fica sem porta. É... Beleza, mas quais são os problemas que serão resolvidos? A gente vai dar palpites? Eu não sei nada sobre essa pauta, você sabe. O Rafael montou a pauta, eu não sei, eu vou descobrir aqui junto com você, como sempre, é uma grande aventura. Rafael, a gente vai dar palpites sobre como essas pessoas deveriam ter resolvido seus problemas ou a gente só vai ficar vendo elas andando a esmo? Eu acho que o ideal é ver as pessoas andando a esmo, né? É pra isso que a gente joga The Sims. Então esse aqui é como se fosse nosso The Sims particular em áudio. É, isso, cara. Saquei, quais vão ser as situações que os nossos Sims estarão hoje? Bom, a primeira situação é uma história em que o pai, que nunca deu remédio pra filha, acha que isso é uma tarefa muito simples. E aí ele vai dar remédio pra ela. Uma história em que os amigos demandam soluções frequentes pra ver um show e a pessoa tem que ficar resolvendo o problema dos amigos. E uma história em que um pai tem que decidir entre comemorar e construir uma casa pra família. Ok, parece muito bom. Na verdade, parece realmente um tema de The Sims. Beleza, a gente vai pro jogo, mas antes do jogo, eu quero deixar o recado aqui que a gente criou um novo formato aqui no programa, né? Na semana passada, a gente leu as micro histórias que o pessoal mandou pelo Twitter, e a gente vai continuar fazendo isso de vez em quando, mas também de vez em quando, mais especificamente quando a gente esquecer de pedir as histórias pelo Twitter, que foi o que aconteceu essa semana, eu e o Rafael vamos responder perguntas que a gente recebeu no Instagram Stories. E aí é bom que a gente não fica restrito ao Twitter, né? Muita gente nem tem Twitter. Isso aí. Então, toda quinta-feira, mais ou menos, né, eu e o Rafael abrimos nossos stories para as pessoas fazerem perguntas. Às vezes, nem sempre, quase toda quinta-feira. Aí é só você entrar lá, mandar uma pergunta. Algumas a gente vai responder lá no Instagram mesmo, então olha as respostas lá, mas algumas a gente vai selecionar pra responder aqui no ar no final do episódio. Certo, Rafael? Correto. Agora sim. Rafael, temos um jogo novo? Temos um jogo novo. Yes! Como você resolve seus problemas? Gustavo, você deve se lembrar, quando a gente era criança, mas já sabia ler, assim, ali no, na fase final da infância, as nossas irmãs, elas compravam capricho. Elas eram adolescentes e elas liam muito a capricho. É, e é por isso que, eventualmente, a gente tinha contato com elas. Não é porque a gente realmente comprava capricho. Eu gostava, mas eu nunca fui na banca comprar. Eu gostava, eu lia, né? Mas eu nunca fui na banca comprar. E tinha uma coisa incrível na Capricho. E aqueles recortes de letras traduzidas da Capricho que de repente apareciam numa pasta no meu quarto, eu não sei como elas chegavam lá. Não era eu. Ok, não precisamos falar mais sobre isso, se você não quiser. Mas... Não, tô brincando, eu não tenho vergonha não, cara. Foi assim que eu aprendi a falar inglês. A Capricho, eu não sei como é hoje, mas na época era uma revista excelente. E uma coisa que me marcou... A coisa que me marcou eram os testes de personalidade da Capricho. Tinha uma série de perguntas, e essas perguntas geralmente vinham numa ordem que você sabia se você tinha que marcar mais A ou B ou C pra dar o resultado que eles estavam te direcionando, sabe? É, era óbvio, né? Era super óbvio. Tinha, assim, tipo, você é independente da sua mãe, aí tinha... Esse era o teste. Aí tinha uma pergunta assim. Quando você tem que comprar alguma coisa, você pede pra sua mãe, você vai lá e compra sozinho, sua mãe nem fica sabendo. Eram essas opções. Aí os resultados eram sempre assim, muito dependente, média dependente, pouco dependente. Gustavo, o que eu gosto de você, cara, é que você me entende. Era exatamente isso. E a pergunta 2, né, era, quando você tem um problema na escola, você, A, conta logo pra sua mãe e espera ela resolver, B, tenta resolver primeiro e depois conta pra sua mãe, e C, ela nem fica sabendo. E aí no final... Era sempre assim, se você marcou mais respostas A, você é muito dependente. Se você marcou mais respostas B... Não era assim, aí... não. Tinha, embora ela fosse óbvia, a resposta era embaralhada e aí ele dava uns pontos pra você somar e ter a sensação de que você teve um resultado surpreendente. Às vezes funcionava. Maravilhoso, cara. Porque essa segunda opção de embaralhado, que foi a evolução do teste da Capricho, ela é exatamente como eu fiz. E o que é importante é que na vida eu fiz mais testes da Capricho do que do BuzzFeed, por exemplo. Então essa é a pegada deste jogo. Sabe o que ia ser legal? E a gente fica aqui a dica pro pessoal do BuzzFeed que ouve a gente. Um teste do BuzzFeed dizendo que teste da Capricho é você. Seria excelente. E tem que conter realmente... se você é muito dependente da sua mãe. Eu acabei de inventar isso. Bom, mas esse teste de personalidade, ele tem a ver com o episódio de hoje, que é um teste de personalidade de como você resolve seus problemas. O jogo vai ser só você sendo testado. Caramba, que legal, cara. Eu vou ler as perguntas, você vai dar as respostas, eu vou somar os pontos e no final eu digo se você é muito dependente da sua mãe. Digo, como é o seu perfil de resolver problemas. Eu me sinto no meio de uma aula de geografia quando uma menina resolve passar o teste da capricho dela pra sala toda. Exatamente isso. É essa sensação que eu quero que os nossos ouvintes tenham. Então, hoje, eu vou fazer o teste de como você resolve seus problemas. E é porque eu percebi uma coisa. As histórias que a gente lê aqui, muitas vezes, elas ensinam você a resolver problemas. Ah, caramba, então tudo está conectado. Tudo está conectado. Eu peguei histórias antigas, vou colocar você nessa situação e vamos ver como você se sai. Cada resposta tem uma pontuação, mas tem uma coisa que o teste da capricho nunca pôde fazer, que você pode dar uma quarta resposta que eu vou avaliar quantos pontos ela vale. Se você quiser. Uau, nossa. Eu tô muito... tô muito empolgado, não consegui nem falar. Vou dar uma ideia então, Rafael. Pra que as pessoas em casa também possam fazer... As pessoas em casa, né? Como se fosse Faustão. Pra que as pessoas que estão ouvindo a gente também possam fazer o teste, eu vou propor que, se elas derem uma quarta resposta, elas marquem você no Twitter ou no Instagram, e aí elas te mandam a resposta e você pode dizer quantos pontos elas fizeram. Beleza, eu vou responder só com o número de pontos de 0 a 10. É. Eu não vou fazer comentários. E alguns, não todos, eventualmente. É, isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Teste de personalidade, como você resolve seus problemas. Primeira pergunta. Ela é baseada no episódio 3 da temporada 2, A Jornada Mundial da Desvirtude, da Leila, lembra? Claro que lembro. É um dos melhores episódios. Então a pergunta é... Você viajou para a Alemanha, se hospedou numa casa de família, comeu muitos doces portugueses. O sanitário disponível é de tamanho infantil. O que você faz? Letra A. Faz o que tem que fazer, ué. Todo mundo faz isso. Letra B. Sai correndo até passar por um McDonald's e vai no banheiro do McDonald's. Letra C. Segura até precisar de um médico. Letra D. Resposta livre. Se essa resposta não tivesse entre as respostas, ela seria minha resposta livre. Letra B, vai até um McDonald's ou um Starbucks. Ok, algum lugar que tenha um banheiro gratuito e que você pode usar. Eu me solidarizo à Leila, o problema da Leila de não querer fazer isso em um banheiro cuja porta dá pra sala de jantar. Beleza, próxima pergunta, baseada no episódio 10 da temporada 2, que chamava Fantasia no Ar, e a história do Batman. Lembra? Que é uma das melhores histórias de todos os tempos. O Batman é a mulher gato? É. Eu amo essa história. Essa história é o Dom Casmurro da vida real. Porque ela termina e você não sabe o que realmente aconteceu. Se ele realmente ficou, é verdade. Né? É verdade. É um crossover de Machado de Assis e Batman. O tão esperado. Gustavo, você ficou com uma mulher na festa fantasia e ela sumiu. O que você faz? A. Espalha cartazes em toda a faculdade procurando pela moça da fantasia. B. Vai em todas as festas com a mesma fantasia. C. Vida que segue. Ou D. Outra resposta. Cara, eu certamente não espalharia cartazes. Eu não teria manha de fazer isso. Eu acho corajoso, assim. Eu acho impressionante que o cara tenha feito isso. Ir em todas as festas com a mesma fantasia é algo que eu faria, mas não tem tantas festas da fantasia, assim, pra acontecer, né? Tanto que só teve outra no ano seguinte. É verdade. Então eu acho que eu iria em todas as festas vestido de Batman, mesmo que não fosse uma festa fantasia. Tá certo. E aí, pra não ficar estranho, eu ia só com a calça, entendeu? E uma camiseta normal. Ou aquelas camisetas que tem o símbolo do Batman, né? É, ou então só de capa, tipo, minha roupa normal, mas de capa. É, você de ia se tornar uma pessoa muito melhor. Ou você ia com o Alfred do seu lado, né? Falei, você é meu mordomo, Alfred. Tentando deixar uma dica no ar. Eu acho que essa poderia ser uma boa solução. Ok, então a sua resposta é D. Iria a todas as festas com uma roupa indicando que você é o Batman. É isso. Terceira pergunta, baseada no episódio 18 da temporada 3, que era cover do Pedro Almodóvar e outras histórias de Dia dos Namorados. Tinha a história do Bud Valasso, que era um cara que fazia bolos. Então, aqui nessa situação, você é um cara e você faz ótimos bolos. Mas você descobre que um cara, outro cara, faz bolos melhores que os seus. Meu Deus, eu lembrei dessa história. Ah, não, cara. O que é que você faz se você descobre que tem um cara que faz bolos melhores que os seus? Eu sou o Cake Boss e eu descubro que tem o Ace of Cakes. Isso, exato. Quando acabar aqui, eu vou ver esse episódio de novo. Letra A. Você compra o bolo dele e vai pra casa comer. Afinal, é bolo. Letra B. Você cria um reality show pra provar que seu bolo é melhor. Letra C. Você jura vingança sobre o túmulo do confeiteiro que te ensinou a fazer bolos. O Cake Master. Ou letra D, resposta livre. O problema é que bolo é meu ponto fraco, cara. Eu acho eu que sei, eu realmente. Cara, eu sei. Foi aí que você me pegou. Eu acho que eu realmente só compraria o bolo. E iria pra casa comendo bolo, porque afinal é bolo. Ok, é uma resposta válida. Última pergunta, atenção. Essa pergunta é baseada no episódio 10 da temporada 3, A Pé até a Nicarágua e Outras Histórias de Viagem, sobre terror em Bertioga. A situação é a seguinte: um amigo te ofereceu pra ficar na casa de praia dele no carnaval, porque ele não vai usar. Aí você topa, e quando você chega lá, você se depara com um tufo de cabelo vermelho e marcas de sangue no chão. Nossa, cara, eu lembro dessa história, super aterrorizante. Sim. O que que você faz? Letra A. Assiste episódios de CSI para saber o que isso significa. B. Você limpa tudo como um favor pro seu amigo. C. Você liga pra polícia e sussurra que aconteceu um crime. Ou D. Resposta livre. Olha, no ano retrasado, eu fui passar o Réveillon em Asheville, uma cidade... Não é perto daqui, é 2 dias de viagem daqui. E não tinha cabelo vermelho ou mancha de sangue, mas a casa tava imprestável de suja. E tinha ratoeiras por todos os lados, o que era um indicativo de que ele também reservou esse Airbnb para outros hóspedes. Que provavelmente não estavam pagando o mesmo que eu. E o que eu fiz foi limpar toda a casa. A gente falou assim, não, ó, vamos encarar e vamos limpar a casa toda e vai ficar tudo bem. Porque se provou um erro no final. Mas veja, você não alugou essa casa, não é um Airbnb. O cara te emprestou na brodagem e o que aconteceu não são ratoeiras. É um tufo vermelho e marcas de sangue no chão. É, se com ratoeira eu me dispus a limpar, se fosse só um tufo de cabelo vermelho, eu já tava limpando, cara. Beleza, então sua resposta é B, limpa tudo como um favor pro seu amigo. Isso aí. Então tô somando aqui seus pontos. O quanto eu sou dependente da minha mãe? Quer dizer, o quanto eu sei resolver meus problemas? É o seguinte, se você fizesse de 0 a 20 pontos, que você não fez, você seria o cara boladaço. Você não sabe resolver seus problemas porque sempre cria problemas piores. Você pode ser roteirista de filmes para o SBT ou, quem sabe, consultar um psicólogo. Ok. Se você fizesse de 20 a 30 pontos, você seria um tatu bola, que você às vezes cava mais do que é preciso e às vezes vira uma bola para evitar os seus problemas. Mas, em geral, você sabe o que fazer, assim como os tatus bolas. Mas você fez mais de 30 pontos. Você é o youtuber tuiteiro. Você é o youtuber tuiteiro. Você sabe achar soluções para os seus problemas ou simplesmente comer bolo. Você já pode fazer o seu canal de conselhos ou passar os dias comentando polêmicas no Twitter. Cara, eu só, fora o fato de eu ter um canal do YouTube, que eu até tenho, o GugaCast tem um canal do YouTube, a gente colocou os episódios da primeira temporada lá. Eu acho que é bastante preciso o seu teste, cara. Parabéns. É, muito obrigado. Eu li muito capricho, cara. Pô, eu tô muito satisfeito. Eu vou até fazer uma promessa agora, que eu não vou ter que cumprir. Eu vou pedir pro nosso querido Beto Aragão colocar lá no wiki do GugaCast, wiki.gugacast.com, o teste completo, né? Boa, com a pontuação. E aí as pessoas podem fazer o teste e compartilhar, porque esse teste é muito legal, cara. Eu queria ser o Tatu Bola. E aí, quando as pessoas não souberem o resultado da resposta D, elas podem mandar pra você, marcando você no Twitter ou no Instagram. Beleza. Ou lá no grupo também. Lá no grupo, de preferência. Rafael, eu leio a primeira história ou você lê? Lê aí a primeira. Eu vou ler, mas antes me diz que temas a gente precisa para os próximos episódios. Para os próximos episódios, a gente ainda está recebendo histórias de quase-morte, que são aquelas histórias em que você quase morreu, mas não morreu. Sei. Não são histórias de além-vida, são histórias de quase-morte. É. Precisamos de histórias de escola, temos recebido ótimas histórias, mas ainda está aberto, você pode mandar a sua. Que é como se fosse o nosso Minhas Férias, né? A gente faz sempre um episódio de história de escola para relembrar esse momento que as aulas voltaram e o professor não sabe muito bem o que fazer. É verdade. Aliás, falando nisso, eu quero propor um novo tema aqui, Rafael. Além do episódio de história de escola, que vai acontecer como ele normalmente acontece, eu queria um episódio de professores, especial de professores, escrito por professores. Eu quero as histórias na visão dos professores. De preferência, aquele sujeito abnegado, aquele herói que é professor de português, de matemática, de geografia. Porque esse profissional merece ser exaltado. Merece. Então a gente vai fazer um especial em homenagem aos professores. E também como um pedido de desculpa a alguns professores. A gente vai fazer esse episódio, mandem histórias de professores. Já pensou um professor nosso escreve? Caramba, ia ser demais. Ia ser demais. Eu vou inclusive dar um incentivo. Eu vou estabelecer as regras depois, mas eu vou dar um prêmio para a melhor história de professores. Eu quero premiar um professor. Excelente. E o que mais? Bom, ainda tem histórias de shows que você pode mandar. É uma das favoritas da galera. O pessoal adora contar as histórias de shows que eles fizeram. E a gente tá aberto ainda pra receber, já recebemos algumas também. Sabe por que história de shows é bom? Por quê? Porque o show é um perrengue que você escolhe passar e pagar muito caro por ele. Ah, lá vem de novo a sua opinião ranzinza sobre shows. Mas é, não é? Não, não é, cara, é um momento marcante porque você fica muito emocionado de estar junto com aquelas pessoas cantando e vendo pessoas que você adora lá na frente cantando aquela música. É, mas até lá é só perrengue. Bom... Manda sua história lá em googlecast.com ou googlecast.com/contato. Você vai ir direto pro formulário e manda sua história por lá. Beleza? Vou ler a primeira aqui. Beleza. Solução 1, aplicar toda a sua força. O nome das histórias são nomes de soluções? Exato. Caramba, Rafael, você caprichou demais nessa pauta. Parabéns. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guga, Rafa, Caio e convidados às... Meu nome é Júlia, e como gosto das trocas de nomes que vocês fazem, gostaria que os nomes fossem substituídos também. Epílogo. Essa curta história se dá no longínquo ano de 2005, na Cidade Maravilhosa. Eu tinha 4 anos e estava na casa da minha avó paterna, juntamente com meu pai, que, como todo estereótipo de pai de primeira viagem, não tinha lá muita experiência com crianças. Lembro de estar muito doente, ou simplesmente com uma leve febre, ao ponto de ficar em casa no sofá, assistindo Bom Dia e Companhia o dia inteiro. Cara, ficar doente quando você é criança é um prêmio. Não é igual quando você é adulto, assim, que você teme pela sua vida. É só um... Que sorte! A seringa. Na esperança de me fazer melhorar desse estado de quase morte, meu pai... Como é que é o nome dele mesmo? Angola Maldivas. Meu pai, Angola Maldivas, decidiu me dar um remédio. Daqueles xaropes com gostinho de morango que vem com uma seringa. Tô falando, é um prêmio. Olha, toma aqui uma bala. Uma bala líquida. Devia ter um Fini que vem com ibuprofeno, sabe? Não, eu acho que podia ter uma bala que viesse realmente num vidro e você tomasse com uma seringa. Também é uma boa ideia, porque a seringa é maneira, né? Ela espirra. É. É um jeito fã, assim, de você tomar remédio. Exato. Angola Maldivas me levou então para a cozinha, pegou o remédio, encaixou a seringa na tampa com o biquinho e puxou o êmbolo. E nada aconteceu. Alguma força misteriosa estava fazendo com que o remédio não saísse e o êmbolo voltasse para sua posição inicial. Logo, meu pai concluiu que o problema era a seringa. Como ele não é o homem mais paciente do mundo, resolveu então arrancar o êmbolo e colocar o remédio direto na seringa, a moda antiga. Fez isso e aplicou uma leve pressão para tudo voltar ao seu lugar. E foi em minha direção para me dar o mágico líquido que cura doenças. O acidente. Quando fui tomar o remédio, não consegui apertar a seringa por causa daquela estranha força que meu pai achou ser um defeito no êmbolo, e foi então me ajudar. Apertou a seringa com toda a sua força, e foi nessa hora que o Belial, Anjo Rebelde, Beelzebu, o remédio sabor tutti-frutti, Mephisto decidiu entrar em ação. Quando meu pai, Angola Maldivas, apertou a seringa, um jato gigante foi com alta pressão em direção à minha garganta, para que meu pai enfim percebesse. A seringa estava com a tampa. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não. Que fez a questão de ficar presa em minha garganta. O desespero. Senti minha garganta fechando. Comecei... E a tampa da seringa era no formato perfeito de uma bala soft. Não, cara, é menorzinha, cara. É tenebroso. Senti minha garganta fechando. Comecei a tossir desesperadamente enquanto começava a ficar azul e minha visão fechar. Meu Deus, cara. Nesse momento, pensei em todos os episódios de Tom e Jerry, Pink e Cérebro, Hannah Montana e Lilo e Stitch que deixaria de ver. Quando meu pai finalmente conseguiu arrancar a pequena tampa da minha faringe. O ar voltou aos meus pulmões. Nossa, cara, que desespero. Imagina a gravidade que isso podia ter sido, cara. A tragédia. Sim, cara. É absurdo. Meu Deus, cara. O ar voltou aos meus pulmões e um alívio de ver a vida voltando pro meu corpo me bateu. É, esse podia ter ido pro episódio de quase morte. Ah, é mesmo. Agora, escrevendo esse e-mail, imagino que na verdade eu possa ter tossido duas vezes e a tampinha deve ter voado longe. Mas na minha mente, aquela foi a cena que ficou gravada. Bom, essa foi minha história de quase ou não morte. Ah, ela mandou pra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Amo o podcast de vocês, blá, blá, blá, blá, blá. Obrigada por fazerem meus dias mais divertidos. Foi ela que escreveu o blá, tá? Eu não tô acelerando no momento, justamente no momento que ela tá elogiando a gente. O que é impressionante é que ele, a solução dele foi simplesmente colocar mais força, entendeu? Ele não teve a capacidade de puxar a seringa pra perto do olho e ver o que estava acontecendo. Essa solução, embora pareça correta, ela sempre é errada. Sempre é errada. A gente acabou não falando aqui no monólogo inicial, mas você sabe que eu tenho um jogo particular só meu comigo mesmo, que é o Momento MacGyver. Fale-me mais sobre isso. É assim, o meu escritório fica no segundo andar aqui de casa. E aí, se por exemplo, eu preciso abrir uma gaveta e eu não tô conseguindo? Eu posso pensar assim, ah, eu desço, vou lá embaixo e pego uma chave de fenda pra conseguir abrir. Teoricamente, isso nunca aconteceu. Aí eu penso assim, não, eu não quero descer, eu tenho que resolver esse problema com as ferramentas que estão na minha frente. E aí é tipo um desafio que eu me auto-imponho. Entendi, aí toca a musiquinha do MacGyver. Isso, toca na minha cabeça, toca a música. Às vezes eu ponho ela pra tocar no telefone. E aí eu fico olhando em volta e geralmente aqui no escritório eu tenho uma caneta, eu tenho réguas, moedas, são coisas que podem ser usadas como chave de fenda, certo? Certo. E aí eu fico tentando fazer funcionar com as coisas que eu tenho à mão. E na maioria das vezes eu consigo. De vez em quando não. Esse é o Momento MacGyver. Excelente. E eu posso te dizer que sendo um especialista do Momento MacGyver, talvez o único, com exceção talvez do MacGyver, colocar mais força você sempre só vai estragar a parada. Nunca vai dar certo. Exato. Exato. Eu coloquei essa história justamente para passar essa bela lição. Uma situação clássica é quando você precisa colocar mais coisas numa gaveta. E aí você... Não, se eu empurrar com força, vai dar certo. Não, você só vai arrancar o fundo da gaveta. A força que tá entrando, alguma coisa lá embaixo tem que sair. Ou você consegue fazer força, aí você fecha a gaveta e depois ela não abre mais porque as coisas subiram e estão batendo no alto da gaveta. Aí é um novo Momento MacGyver. Até que legal. Esses dias aconteceu da gaveta da cozinha não abrir. A gaveta de talheres, sabe? Uhum. E a gente, além dos talheres do dia a dia, a gente guarda também aquelas facas de cortar carne, aquelas facas grandes, não. Afiadas. Ah, não. E aí não tava abrindo. Aí eu falei pra Emília, o que que tá acontecendo? Ela falou, não tá abrindo aqui, tem algo bloqueando. Eu falei, não, deixa que eu arrumo. Ela falou, não, você vai se cortar. Deixa que eu faço isso aqui. Ela falou, é uma faca, é muito perigoso. E aí ela mesma fez. Que bom, cara. Obrigado. Eu quero mandar aqui um obrigado, agradecer, Emily, mais uma vez, por ter salvado a sua vida. Porque ela que tá absurdo. Totalmente certa. É exatamente isso que aconteceu. Na hora que você falou, eu já pensei assim. Aí eu fui pro hospital, tomei 10 pontos, mas tá tudo bem. Já tava preparado pra ouvir você dizendo isso. Mas é um bom exemplo, cara. Porque se a gaveta tá presa, não adianta você fazer com toda a força. Só vai explodir o que tiver lá dentro. Entendeu? Você tem que tentar entender a mecânica que tá impedindo ela de abrir e aí resolver isso. Nunca é na força. Exato. Muito bem, Gustavo. Qual seria a segunda solução que será ensinada nesse episódio? A segunda solução é deixar acontecer. A história é a seguinte. E aí, Guga, Rafa, Kai, possível convidado. Tudo bem? Meu nome é Aline, pode deixar meu nome. Tenho 24 anos, nascida no Goiás e residente de São Paulo, SP. A gente sabe que ela é nascida no Goiás porque ela falou do jeito certo, que é no Goiás. É, exato. Se ela não tivesse sido criada lá, ela falaria nascida em Goiás. Que é errado, é no Goiás. A história é do longínquo ano de 2013, ano da morte do Chorão, do Charlie Brown Jr., que é altamente relevante na história. Os outros acontecimentos eu deixo pro Rafa complementar. A gente não faz mais isso, né, Rafa? Perdeu a graça, né, um pouco. É, só quando é necessário, né, localizar. É, eu acho importante a gente... Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2013? Em 2013, na Alemanha, ladrões roubaram 5 toneladas de Nutella de um trailer. Agora eles precisam de um pão de 10 toneladas, né? Isso. Ou de fazer um grande milkshake. Bom, como citei, Chorão faleceu neste ano, no dia 6 de março, 2 dias antes do meu aniversário de 18 anos. O que gerou uma puta bad vibe no grupo de adolescentes emos que éramos, meus amigos e eu. Minha festa foi basicamente a gente chorando, tocando Charlie Brown Jr. e bebendo vinho de R$4 na laje da minha casa. Enfim, tristes e sem esperança. Como manda o figurino de tudo na adolescência, aquilo era o fim do mundo. Que triste. É, né? Corta pra maio. O amigo de banda de Chorão, Champignon, que também faleceu no mesmo ano, alguns meses depois, formou uma banda chamada A Banca. Eles tocariam na Virada Cultural de São Paulo, fazendo um show de tributo ao Chorão, perfeito para os nossos corações emos que estavam e permaneceriam de luto naquele ano. Dia da virada cultural, não podíamos estar mais felizes. Juntamos todo o bonde para prestigiarmos aquele lindo show. Partimos meus 880 amigos e eu para um evento absurdamente lotado no centro de São Paulo. Boa ideia? Óbvio que não. Chegamos já enchendo o cu de cachaça. Afinal, acabamos todos de completar seus 18 anos. Rolê no centro, why not? Saímos do terminal Bandeira e fomos andando e bebendo até o local do show, próximo à Estação República. Quem conhece o centro de São Paulo sabe que são locais bem próximos, cerca de 20 minutos andando devagar. Porém, foi o suficiente para algumas pessoas da galera ficarem absurdamente bêbadas. E assim, embora seja próximo, é um puto labirinto. Nada é reto, sabe? Nada é... As ruas são todas na diagonal, é mó complicado. Então, beber não ajudou. Assistimos a um show anterior ao show da banca, que não recordo a banda, mas começaram a rolar várias rodas de mosh. Alguns dos meus amigos sumiram no tumulto. E já alcoolizados, decidimos só procurar por eles após o show de tributo ao Chorão. No intervalo dos shows, eu e mais 5 amigos fomos chegando mais perto do palco, pois com meus 1,59 de altura, quanto mais perto, melhor. Quando estávamos num lugar ótimo, uma amiga que estava muito louca pediu, pelo amor de Deus, para ir ao banheiro, pois ela estava muito apertada. Ah, não. Como eu era a única mulher deste reduzido grupo, fiquei incumbida de acompanhar a... Vamos dar nomes dos personagens do Snoopy, né? Porque é o Charlie Brown Jr. Então vamos, justo. Então vamos dizer que ele tem que ir acompanhar a Paty Pimentinha Jr. Ok. E tudo tem que ter Jr. no final, porque é o Charlie Brown Jr. Sim. Fiquei incumbida de acompanhar a Paty Pimentinha Jr. ao banheiro. Mas como estava muito cheio e um pouco perigoso, como qualquer rolê no centro, meu amigo... Lino Júnior nos acompanhou. Como esperado, todos os bares ao redor estavam cobrando de R$2 a R$5 para dar uma simples mijada. Nossa. Paty Pimentinha Júnior não queria pagar e nem urinar na rua, então resolvemos ir ao banheiro da estação no metrô. Grátis, porém com uma fila imensa. Ok, faltavam uns 30 minutos para o show, o que poderia dar errado? Ha ha ha ha. Então, lembram que minha amiga estava muito apertada? A filha da puta mijou na roupa faltando apenas uma pessoa na nossa frente na fila do banheiro. No centro, de calça jeans, antes do show do ano. Tadinha. É, eu fiquei com pena dela também, mas aqui a gente tá falando sobre soluções, né? É, uma boa solução seria pagar os R$2. Pagar R$2 e ir logo no banheiro, né? Porque ela queria ver o show e ela precisava fazer xixi. Ou consumir alguma coisa no bar, né? Porque não ia ter problema. Comprava uma cerveja, né? É. E ela não fez essa solução. Ela ficou lá e quando não dava mais, ela simplesmente deixou acontecer. Deixou acontecer. Soltou, né? É. É, é uma solução. Porque tem um limite, né? Por isso que o nome dessa história é deixar acontecer. É. Eu sou conhecida como a pessoa mais pistola do meu grupo de amigos desde sempre. Fiquei altamente emputecida com a Paty Pimentinha Júnior, que tinha me dado muito trabalho por beber demais em outros rolês. Então, simplesmente saí da fila, do banheiro e da estação, deixando todo o problema na mão do Lino Júnior, que riu muito de nervoso. Ela também deixou acontecer. Esperei uns 5 minutos do lado de fora e consegui ouvir o pessoal testando os instrumentos no palco. Puta da vida, porque ia perder o show que esperara mais de 2 meses para assistir. Isso também é o que é a juventude, né? Esperei mais de 2 meses. Uau! É. E o cara mora na mesma cidade, o dono da banda mora na mesma cidade que eu, quando eu terei a oportunidade de ver de novo? Desisti de esperá-los e fui em direção ao palco, que, como previsto, estava 1000 vezes mais lotado, impossibilitando minha passagem até a porra do lugar ótimo que eu tinha lutado para conseguir. A banda entra, meu mundo cai. Começou o show e eu estava numa esquina de bosta que mal dava para ver o palco. Eis que me ocorre a brilhante ideia de subir em cima de uma banca de jornal que estava próximo. Sim, eu assisti o show da banca do topo de uma banca. Que maravilha. Isso era o modo tutorial, né? Olha, quer ver a banca? Sobe na banca. Outras pessoas seguiram meu péssimo exemplo e subiram também. Fiz amigos verdadeiros nesse show. Choramos, rimos e cantamos juntos. Nunca mais nos vimos. Foi um dos melhores shows da minha vida. Parece muito legal mesmo. E com a sorte do teto da banca, que certamente não foi feito para ter, sei lá, 30 pessoas em cima, foi sorte que ele não desabou, né? Foi muita sorte. Após o show, reencontrei todos os meus amigos que tinham ido comigo. De 2 que sumiram no moche, uma desmaiou com um soco e o outro, tentando ajudar, levou um chute no rosto, que o deixou com sangue coagulado no olho e um hematoma na gengiva, daqueles que deixam um dente meio preto. Caramba! Nossa, coitado. Caramba, que violência. Outros 7 ficaram na grade do show, incluindo os que não abandonaram o local para levar Paty Pimentinha Júnior ao banheiro. Outros dois que tinham ido buscar alguém assistiram um show de longe. Quando Lino Júnior e Paty Pimentinha Júnior saíram do banheiro, a rua já estava quase intransitável. Passaram metade do show tentando chegar minimamente perto do palco, mas ficaram bem longe. Lino Júnior ficou puto comigo por ter abandonado com o B.O. Paty Mijadinha Júnior para eu resolver. Eu não estava ligando muito para nada, então só arrumei uma pedra de gelo para colocar na boca do meu amigo que levou o chute. Olha aí, ela arrumou mais uma solução. Mais uma solução, que é gelo. Gelo é uma boa solução para muitas coisas. Muitas. Né? A Coca-Cola tá meio sem gás. Põe gelo, dá uma melhorada, né? É, verdade. Essa é uma boa dica. Esse café tá muito quente. Põe uma pedrinha de gelo, vai dar uma melhorada. É, né? Talvez não fique tão bom. É, você deu uma topada com o dedão no, na quina da mesa de centro. Põe gelo. Põe gelo. Terminamos a noite rindo muito, sem mais problemas com a nossa amiga urinada, pois o centro inteiro fede a mijo. Somos amigos até hoje. Obrigada, blá blá blá, pelo trabalho incrível. Também foi ela que escreveu o blá blá blá. Virou uma moda, né? Mandar blá blá blá no final do e-mail. É. Aí ela fala, desculpa, sempre dou risada quando vocês leem assim os agradecimentos. Eu nunca li assim os agradecimentos. Nem eu. Eu nunca li blá blá blá. Isso deve ser coisa do Caio. É. E ela sempre dá risada. Caramba, cara, que intrigante isso. Uhum. Mas obrigada mesmo, vocês são foda. Um beijo. Ela não tem nome ainda, Marcy Júnior. Não, ela falou pra falar o nome dela, é Aline. Mas a gente pode chamar ela de Aline Júnior. Um beijo, Aline Júnior. Você leu o próximo aí? Solução 3: comemore e eles virão. Essa foi surpreendente. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Me chamo... Cara, faz muito tempo que a gente não tem um convidado no programa. Muito tempo. E as pessoas continuam fazendo isso só pelo hábito. É verdade. É tipo um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E geralmente quando a gente tem convidado, não tem o Caio, né? A gente costuma gravar o programa em três. Então, muitas vezes o Caio é o convidado. Mas ainda assim, a gente devia fazer a camiseta isso, né? Guga, Rafael, Caio e convidado. Sabe? Tipo igual a camiseta dos Beatles. Sei, possível convidado. Possível convidado, é. Vou fazer isso. Ou a gente pode fazer a camiseta convidado de Schrödinger, que também rola muito. É, quando a gente voltar com as camisetas, eu vou fazer essa camiseta. Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Excelente. Me chamo Rômulo, tenho 26 anos e sou professor de física, um herói. Herói dos heróis. Um professor da matéria que ninguém entende e que todo mundo questiona a utilidade o resto da vida. Eu, inclusive, na maioria das vezes. Mas não hoje. Hoje eu agradeço por ter aprendido, sei lá, 40% do que foi ensinado em física na escola. Ah, foi bom já. É, os outros 60 eu colei, mas ainda assim eu lembro dos 40% e acho brilhante assim quando eu sei as coisas. Por exemplo, quando na rua você se depara com um problema de cinética, né? Você vê um skate em cima de outro skate, em cima de outro skate, em cima de outro skate, em acelerações constantes e em direções contrárias, você sabe exatamente o que acontece. É, né? Verdade. É, mas eu uso isso com as minhas filhas. De vez em quando elas falam assim, pai, por que que eu sinto frio quando eu saio do banho? Eu falo, porque você está trocando calor com o ambiente. É, cara, todas as empresas que eu trabalhei, eu tentava explicar para as pessoas como o ar-condicionado funciona. Ninguém entende. No fim, todas elas acham que o ar-condicionado é um ventilador que sobra na sua cara. E aí você fala, não, não é bem assim. E aí você tem que explicar como o ventilador funciona. Que ele está dissipando o calor do seu corpo, ele não está produzindo gelo. Aí o cara, não, mas eu vou colocar o ventilador virado para cima, porque assim refresca. Não refresca! Não, não acontece nada. Ele tem que dissipar o seu calor. Se ele não tiver apontado pra você, não vai acontecer nada. E isso acontece também com cobertor, né? É, cobertor. Boa. A pessoa fala, não, vou pegar um cobertor quentinho. Eu falo, o cobertor não tá quente. Quem tá quente é você. Fala, não, eu tô com frio. Aí fala, ok. Ok, depois dessa aula de física aqui. É por isso que a gente apanhava na escola. E a gente deve ter errado muitas coisas e o Rômulo deve estar achando a gente um ignorante agora. É. Desculpa, Rômulo. Mas você sabe, quando suas filhas quiserem andar de skate, Rafael, e elas quiserem andar de 10 skates um em cima do outro, indo em direções contrárias, mais com aceleração constante, você sabe exatamente por que isso não vai dar certo. É, sim. É só por isso que eu sei. É. Ouço o podcast desde o ano passado e sempre tive... Eu sei que a gente tem que começar a história, mas eu preciso dizer mais isso. Eu fico sempre impressionado de saber que tem professores que ouvem o podcast. Porque a gente sempre acha que os alunos vão ouvir o podcast. Ah, é, realmente. O professor é tipo um cara sério, né? E aí ele não, tá lá corrigindo prova ouvindo a gente, cara. É muito... Olha o poder que a gente tem na mão. É muito orgulho. Professor, dá um 10 pra esse cara aí, que você tá corrigindo a prova agora. Para agora, põe certo em tudo e dá 10 e vê o que acontece. E manda pra gente depois. Vamos ver se ele vai vir questionar a nota dele. Se ele vai vir perguntar. Escreve 10 ainda, escreve um muito bem. Esse também é uma solução pra tudo, Rafael. Você dá 10 e escreve muito bem. É uma ótima solução. É como se fosse um pré-deixar acontecer. É, aliás, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu ia tirar um 7, um 7,5, sei lá. E eu fui reclamar da nota. E aí o professor escreveu média igual a 10. E olhou pra mim e falou, tá bom assim? E aí você falou o quê? Eu falei, obrigado, professor. E voltei muito impressionado pro... Essa é a solução só aceita, que o professor aplicou. Só aceita. É. Só faz o que o cara quer pra ir embora rápido. É, mas eu acho que ele fez isso porque ele sabia que eu estudava muito. É, olha aonde você chegou. É. Ouço o podcast desde o ano passado e sempre tive vontade de escrever para vocês, mas não sabia qual história deveria enviar. Eis que ouvindo os episódios do Almanacão das Férias, onde... Almanacão das Férias, que bonito, né? Parece... Não é? Parece Português de Portugal. É, eu ia falar isso, parece Saramago. O próximo eu vou chamar assim. Almanacão das Férias, onde o Guga disse que as próximas histórias deveriam ser sobre histórias com pais, tive certeza de que era essa hora de contar uma história para o programa, que no fim, na verdade, entrou no programa de soluções complicadas para problemas simples. Sou natural de uma cidade chamada Umarizal, no Rio Grande do Norte. Você sabe onde fica o Marizal, Rafael? Você já foi lá? Cara, eu realmente não tenho a menor ideia. Eu tô feliz de saber que existe uma cidade que começa com a letra U. Porque a próxima vez que eu jogar a dedonha, eu vou botar o Marizal. Então, e aí quando for a letra C, você coloca Carnaubais. Que é o 66º maior município do Rio Grande do Norte, exatamente na frente de um Marizal, que como todos sabem, é o 67º. Ah, é verdade, eu sabia desde já. Por apenas 60 pessoas, diga-se de passagem. Caramba, então se o Rômulo mudar pra lá, é capaz de... Não, não, quando um ônibus atravessa o município, elas mudam de lugar. Excelente. Você quer saber mais municípios do Rio Grande do Norte? Não, cara, com certeza eu não quero saber mais municípios do Rio Grande do Norte. Sério, eu tenho várias histórias aqui pra falar sobre Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim, Caicó, Açu... Currais Novos. Currais Novos. Essa que eu vou usar na letra C. Ok, continuando. O personagem principal, como vocês devem imaginar, é meu pai, José Nazareno Ferreira Pinto, mas que é popularmente conhecido por Bebé, e que a gente vai chamar, obviamente, de seu Bebé. Meu pai é aquele tipo de pessoa que parece ter o superpoder de conseguir realizar qualquer tipo de serviço, mesmo aqueles que precisam de um curso ou instrução para ser feito. Meu tipo de pessoa, cara. É o MacGyver. É. Ele é um momento MacGyver eterno. É. Momento bebê. Momento seu bebê. Como ele mesmo gosta de citar, eu só não construo um avião porque em Umarizal não vende as peças. Cara, que aula, seu bebê. Desde pequeno, me recordo de como ele sempre foi batalhador. E apesar de não ter um emprego com renda fixa, fazia de tudo para conseguir dinheiro e não deixar faltar nada para mim, minha mãe Leônia e meus irmãos mais novos, Ramon e Romana. Entre as inúmeras atividades que ele realizava, se destacam o seu trabalho como capoteiro e criador de porcos, atividades que ele realiza até os dias atuais. A história se passa no ano de 1999. Nessa época, morávamos... Rafael! Ao invés de fazer, de perguntar o que mais aconteceu em 1999, que a gente sabe o que foi quando a Taylor Swift completou 10 anos, eu vou te perguntar outra coisa. Qual é o Momento Alura desse programa? De agora em diante, o Momento Alura é assim, ele é tipo o desafio Momento Alura. Você tem que contextualizar em qualquer momento. 1999 e Alura, vai. Bom, 1999 me lembra que a Alura tem mais de 999 cursos disponíveis com apenas uma assinatura. Caramba, Rafael, parabéns, cara. Você não só conseguiu contextualizar, como já deu uma parte da mensagem. Exato. Só faltou o link. alura.com.br/promoção/gugacast e você ganha R$100 de desconto nessa assinatura aí que dá acesso aos mais de 1.000 cursos que tem na Alura. Quando for uma história que você passa em 1.100, eu vou falar dos R$100 de desconto. Beleza, continuando. Nessa época, morávamos de aluguel e meus pais tinham o famoso sonho da casa própria, que parecia ser muito difícil de alcançar, pois a renda dos dois, um autônomo e uma professora de ensino fundamental, era quase que o limite para nos manter alimentados, saudáveis e pagar as contas. Cara, já é milagre aí. Eis que um dia meu pai ficou sabendo que um amigo estava vendendo um terreno em uma região periférica da cidade e que, na época, era desvalorizada, uma vez que eram pouquíssimas as casas e pessoas nas suas adjacências. Ele deve estar falando provavelmente de grossos. Né? Será que era em grossos? Grossos tem uns 300 habitantes a menos do que o Marizal. Foi nessa época que Grossos começou a crescer. Ou talvez Monte das Gameleiras. Monte das Gameleiras tem só 2 mil habitantes, pode ser lá também. É, pode ser uma região distante, o Monte das Gameleiras. Depois de uma longa conversa e muito planejamento, eles decidem comprar o terreno e dar início à construção da nossa casa. As primeiras partes da obra foram feitas exclusivamente pelo meu pai. Através de um amigo, conseguiu a planta da casa de graça, cavou o alicerce sozinho e começou a construção da base. Meu pai... Cara, o cara levantou e falou assim, eu vou construir uma casa. É, seu bebê é impressionante. Você, Rafael, que não consegue tirar uma faca de dentro de uma gaveta sem se cortar? Eu consigo, só não deixaram. O cara levantou e foi construir uma casa. Quer saber? Vou construir uma casa. Eu vou comprar um terreno e construir uma casa. Como você vai construir? Ué, eu vou lá e construo. Eu pego uma pá, uma bisnaga de pau gloss. Você já viu o cara no YouTube que constrói uma casa no meio do mato com as próprias mãos, sem nada? Já vi, é muito maneiro. Sem nenhuma ferramenta e sem nenhum material. Ele fabrica todo o material com cipó, tijolo, fogo, tudo ele faz sozinho e ele só usa, ele cava com as mãos. Esse cara é maravilhoso. É muito maneiro. Esse cara é tipo o seu bebê do YouTube. Meu pai sempre foi uma pessoa com um vasto ciclo de amizades. Então não foi difícil montar mutirões aos fins de semana para levantar as paredes, fazer as instalações elétricas, colocar a madeira e o teto. E cara, o que há de melhor do que um churrasco enquanto você chama a galera para virar uma laje? Né? Esse churrasco é comido com vontade. Esse churrasco tem o melhor sabor. Embora pareça ter sido fácil, foi um período em que apertamos o cinto de verdade, comprávamos somente o necessário e deixamos de pagar o aluguel durante 7 meses sem dar a mínima satisfação ao dono do imóvel. Caramba, cara, que situação. Com as paredes erguidas, teto e portas colocadas, faltava apenas o piso para que a nossa casa tivesse condições de ser habitada. Porém, a fonte tinha secado, meus pais não tinham mais de onde tirar dinheiro e a conclusão da casa teria que esperar. Como disse, meu pai sempre foi um homem de muitas amizades e grande parte delas foram construídas jogando futebol. Meu pai era o lateral direito titular do Vassourão, um dos maiores campeões do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Umarizal. Cara, a gente tem que fazer a camiseta do seu bebê, cara. Com todas as realizações que ele fez. Construiu uma casa, lateral direito campeão. Ele é o Uber Minsk, né, cara? Ele é o homem completo. Porra, sem dúvida. Quando Nietzsche escreveu sobre o Uber Minsk, ele tava pensando no seu bebê. E cujo hino vocês já devem imaginar qual era. Sim, a dança da vassoura do Molejão. Nesse ano em questão, o Vassourão foi para o final do campeonato e se sagrou campeão após um jogo acirradíssimo contra a equipe do Lubrax, o seu principal rival municipal. Cara, que maravilhoso que o outro time se chamava Lubrax. Que história, cara. Sensacional, cara. Como eu queria ver isso. Vamos um dia para o Marizal assistir o clássico Lubrax e Vassourão? Vamos. E torcer para o Vassourão, obviamente. Ah, não sei, cara. Meu coração balança com o Lubrax. Era um sábado à tarde e depois do jogo todo o time foi para um bar gastar o dinheiro da premiação com a maior quantidade de bebida alcoólica que eles pudessem tomar. Meu pai foi junto, bebeu, se divertiu, mas não gastou nada do próprio bolso, pois tudo que tinha consumido foi pago com o dinheiro oriundo da premiação. Durante as comemorações, todos decidiram ir para uma festa privada que estava acontecendo no maior clube da cidade na época, o Tropicália, com K. Meu pai, como não tinha dinheiro, decidiu ir para casa e não seguir a comemoração com seus amigos. Porém, ao se despedir, alegando que não poderia ir, pois não queria gastar dinheiro para economizar e concluir a obra da casa, gerou uma verdadeira revolta em todos. Que isso, seu bebê? Como assim você não vai? Não, cara, você vai com a gente sim. O que está faltando para terminar sua casa? Está faltando cimento para concluir o piso. Não estou podendo comprar agora e por isso não quero gastar indo para a festa. Respondeu prontamente meu pai, seu bebê. Provando que é o Uber Minsk. Então está resolvido o problema. Nós pagamos a sua entrada, você vai para a festa com a gente e cada jogador do time se compromete em doar um saco de cimento para a conclusão da sua casa. O que, que você acha? Porra, eu ia estar chorando já, eu ia estar em pranto. Eu ia estragar a comemoração porque eu ia estar extremamente emocionado. Aí não ia ter comemoração e eles não iam doar o cimento. Meu pai, impressionado, responde. Deixa eu ir em casa, mas não o seu bebê, né? Seu bebê sabe o que fazer. Deixa eu ir em casa conversar com minha esposa. Chegando em casa, meu pai conta toda a história à minha mãe. Ela ouve tudo atentamente, mas obviamente não acredita em absolutamente nada. Alega que ele está com desculpa esfarrapada para passar a noite na farra e sabia que isso não daria em nada, mas como a esperança é a última que morre, ela consentiu. Que ótima pessoa, dona Bebê. Porém, não deixou meu pai sair sem que ele dissesse o nome de todos os amigos do time para que ela anotasse e pudesse cobrar depois. Família maravilhosa. Maravilhosa, família Bebê. Então meu pai se arrumou, foi pra festa, passou a noite com os amigos e chegou no outro dia às 5 da manhã. De ressaca e muito bêbado, mas acima de tudo, extremamente feliz. O cara é campeão e resolveu a casa. Campeão e proprietário de um imóvel, cara. No dia seguinte, um domingo, meu pai não fez nada. Passou o dia descansando, assistindo televisão e falando de como tinha sido a festa. Na segunda-feira, ele acordou cedo, fez um café da manhã reforçado, pegou o papel com a minha mãe e saiu de casa na sua bicicleta Monark Aro Circular, que é a bicicleta do Uber Minsk, é a bicicleta do homem correto. Exato. Uber Minsk só pode ter uma bicicleta, cara, e essa bicicleta é a bicicleta Monark Aro Circular. Jamais a Caloi Barra Forte. que era concorrente. Sim. Se prepare, mulher. Só voltarei quando tiver conseguido cimento para a construção do piso da nossa casa. E ele vai de bicicleta, barra circular, carregando o cimento. Como prometido, todos os amigos do meu pai cumpriram com o acordo e doaram os sacos de cimento, que foram 16 no total. A obra foi finalmente concluída e em junho de 2000, nos mudamos para a nossa casa própria. Um sonho que meus pais sonharam, planejaram e executaram juntos. Mas que embora minha mãe tivesse as ideias, foi meu pai que teve a atitude e fez tudo acontecer. Hoje, meus pais ainda moram nessa casa, mas ela mudou muito. Reformas foram feitas, calçada e balaustrada construídas, a rua foi pavimentada e a vizinhança aumentou consideravelmente. Eu tô muito feliz que ele usou a palavra balaustrada, porque não dá pra gente passar muitos episódios sem falar de balaustres nesse podcast. É, tem que acontecer. Podcast. Afinal, toda vez que a gente fala é quando as pessoas vão olhar o verbete na Wikipedia. Isso. Eu deixei de morar com eles no ano de 2011, quando fui aprovado no vestibular e tive de mudar para Mossoró, uma cidade que está a aproximadamente 100 quilômetros de Marizal. E só para você saber, Rafael, que eu sei que você estava curioso, Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com 300 mil habitantes, atrás apenas da capital, Natal, onde as pessoas chamam de Amigo, e a população são 884 mil habitantes. É, eu sabia que Mossoró era a segunda maior cidade, eles são grandes exportadores de melão. Melão de Mossoró é muito famoso. É mesmo? É, docinho, maravilha. Me formei, fiz mestrado e hoje sou professor em uma escola de nível médio. Sempre que posso, conto histórias de Marizal aos meus alunos e todas elas têm o meu pai, seu bebê, como personagem principal. Parabéns pelo podcast, posso confessar que vocês me fazem companhia durante a maior parte do tempo que estou sozinho em casa. Espero que a minha condição financeira melhore em breve para que eu possa contribuir com o trabalho de vocês. Cara, dá 10 para essa prova que tá na sua mão agora. Só dá 10. Vamos ver o que acontece. Depois conta pra gente. É, e parabéns pra você, né, cara? Que ainda fez mestrado e é professor numa escola de nível médio de física. De física. De parabéns. De física. Não é fácil. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido e se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele pra outras pessoas. Ou então dá 5 estrelas pra gente lá na Apple. Ou então dá follow na gente lá no Spotify. Todos os tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado para todo mundo que mandou histórias. Todas elas são lidas e a gente ainda pode usar em outros programas no futuro. Você vê que essas aqui são histórias que a gente pegou de outros temas. A ficha técnica desse episódio. Produção, Guga Mafra. Apresentação, Guga Mafra e Rafael Mafra. Diga olá, Rafael. Olá. A pauta também do Rafael Mafra, esse gênio das pautas de podcasts. A assistência de produção e documentação é feita pelo Beto Aragão, que também fez a edição desse episódio. Saiba mais sobre esse e os nossos outros episódios. Tem tudo lá para você não se perder, para você entender o que a gente faz lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Rafael, quando a gente esquecer de pedir as micro histórias no Twitter, que foi o que aconteceu essa semana, e perceber só na hora que a gente vai gravar, a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal manda para a gente lá pelo Instagram Stories, que a gente abre para perguntas toda semana. No Instagram, as perguntas são anônimas. Então hoje, excepcionalmente, a gente não vai ler o nome das pessoas que fizeram as perguntas, mas se você quiser, coloca na sua pergunta que você quer que a gente leia seu nome. Então, responde alguma pergunta aí que você não respondeu por lá. Você tem tantas Mi Bands assim? Sim, eu tenho várias Mi Bands. Eu tenho 3 na minha casa. Que diabo é Mi Bands? É uma dessas pulseirinhas que você põe no braço pra medir seus passos e ver as horas. Uma pergunta aqui pra mim. Possui algum tipo de gênero de filme preferido? Pode ser mais que um. Cara, meu gênero de filme preferido é comédia romântica. E filmes pra ver no avião. E você, Rafael? É, meu tipo de filme preferido é filme estranho. Dê um exemplo, por favor. Tipo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, O Cubo, Quero Ser John Malkovich. Ele tem que ser estranho. Entendi. Tem que ser difícil de entender. Não, eles são fáceis de entender. Eles só são estranhos, assim. A premissa é que é louca. Ok. Como resumir o conflito Bozo-Gonzaguinha para os leigos em filosofia que nos questionem? É simples, é só você dizer que o Bozo é pela ontologia e o Gonzaguinha é pela epistemologia e tudo estará explicado. É, eu achei que isso estava claro já. É. Eu achei que isso estava claro desde que o conflito foi estabelecido. Como decidir se fico com o cabelo comprido ou bem curtinho? Adoro os dois estilos. Primeiramente, parabéns pela sua pergunta. Corta ele, porque se você não gostar, ele cresce de novo. Né? O cabelo sempre cresce. É, eu diria para ficar com o cabelo comprido, que é legal. É, maneiro também. Rafael! Teve uma pessoa aqui que, ao invés de me mandar uma pergunta, ela escreveu o seguinte. Mandei essa pro Rafael. Eu adoro você, mas ele mais ainda. Coração. A história da minha vida, cara. Não sei se foi legal, né? Tudo bem. Não podia só ter feito a pergunta pra ele e não ter falado nada? É tipo assim, dizer assim, eu gosto de você um pouco menos do que eu gosto do seu irmão. Pra que isso? Eu acho que ela tá falando isso pra ser diferente, assim, porque no geral as pessoas adoram você. Você é um Midas da internet. É nada, essa daí é a história da minha vida. Você roubou todos os meus amigos. E pretendo roubar muitos mais. E ela mandou a pergunta pra você, afinal? O que ela escreveu pra mim foi... Ouço mais o GugaCast por sua causa. Gosto do Guga, mas mais de você. Ah, então eu quero te dizer que a pessoa que escreveu, que fez uma pergunta exatamente depois de você, eu gosto mais dela do que de você. É isso? É isso. Adeus. Adeus. Parasol.